A última conversa foi antes da IFAP, é, né? Naquela oportunidade onde divulgávamos aquela programação. Mas é uma oportunidade aí, eu quero agradecer, né? Como sempre, a Rádio Chapecó, trazendo, diversificando e trazendo, contribuindo com as informações. E a gente também poder trazer algumas manifestações por parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, bem como algumas ações que realizamos, dos eventos que foram realizados, da programação do ano para 2018, e falar sobre a nossa querida cidade. O ano que vem também é ano eleitoral, né? Então, estamos à disposição para poder colaborar nesse sentido. Bom, vamos começar aqui com o balanço de 2017, porque o ano está terminando, ainda teremos, né, algumas atividades no município, mas, né, já tivemos aí várias iniciativas desenvolvidas, realizadas, eventos, dentre eles a EFAP. Positivo esse ano 2017? Certamente, Fábio. Eu acho que Chapecó, a questão do advento do centenário, bem como no caso dos 50 anos de várias instituições, né, algumas 20, algumas 50, algumas 70, eu acho que ela formalizou, inclusive, o arredondamento desses números, né? Mas dentro dessa oportunidade do centenário, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo tem uma, dentro do governo municipal, ela tem uma característica muito forte por estar envolvido na coordenação de grandes eventos e com a participação também, mesmo que seja atividades do governo, em poder incentivar, realizar, fomentar, ser o animador do processo, né? A gente falado muito com o prefeito Buligon, com o Hélio, a respeito disso, com os colegas secretários, com alguns vereadores que têm nos visitado. E dentro dessa concepção do centenário, o Chapecó, eu acho que se colocou numa posição e se consolidou numa posição ainda mais, né, no que se refere a titulação de capital de eventos, de turismo, de negócios, basicamente porque eu, quando fui convidado e acabei assumindo em março a secretaria, e a gente sempre tenho dito que não é do meu estilo de fazer a crítica, mas a gente gosta de comparar com os outros municípios, de que forma, né? E cada secretário, cada cidadão, eu já tinha tido a oportunidade de atuar naquela pasta, bem como no desenvolvimento urbano, na juventude lazer, antigamente, e às vezes que presidia a Câmara de Vereadores. Então isso aí facilita, né, essa intimidade com o setor público, facilita que nós, e em conversa com o prefeito Buligão, o ritmo, né, o ritmo que deveria ser dado, e também pela responsabilidade que tivemos para a realização de grandes eventos, né. Você veja que a IFAP do Centenário, ela tinha essa situação dos 50 anos. Eu quero mais uma vez agradecer, né, a todos vocês da imprensa, que eu sempre tenho dito que o sucesso de que Chapecó somos o que somos, porque existe essa união, né, essa sensibilidade da imprensa, dos poderes constituídos, do setor produtivo, enfim. E a IFAP foi uma demonstração disso, né, a participação efetiva das entidades não governamentais, da SIC, CDL, SICOM, Centro Empresarial, quer dizer, todas essas pessoas que formaram essa CCO, que eram mais de, em torno de 120 pessoas, facilitou muito essa interação. Coordenação geral, né? Então, na função de coordenação geral, claro, e a secretaria tinha isso, a gente não pode negar, ela é uma coisa muito exaustiva, cansativa. Você veja que você tem que... E não foi a primeira EFAP também com a tua participação. Eu tive a oportunidade em 2011. Então, eu costumo dizer que aquelas dificuldades, aqueles erros cometidos ou aquelas coisas que a gente acha que não funcionou, a obrigação nossa é fazer essa correção. E assim o fizemos. E com apoio, né? Então, o nome do presidente da CCO ali, o Sr. Josias Mascarello, foi uma pessoa que nos ajudou muito, né? Os representantes da SAC, enfim, os voluntários, os funcionários públicos, demais secretarias e o parque. Eu sempre tenho colocado isso, Fábio, nós não seríamos o que nós somos sem o Parque Tancredo Neves, né? Nós temos uma estrutura hoje de em torno de 211 mil metros quadrados, né? Mais de 50 edificações lá dentro, e se a gente for fazer um histórico desses 50 anos de utilização desde a primeira EFAP, né, a grande movimentação econômica de Chapecó, de exposição, de shows, de eventos, de fóruns e tal, do setor gastronômico foram realizadas no Parque de Fábrica. Então, tem muito a ver. E depois, com a soma do centro de eventos, então, consolidou realmente. E eu dizia, a gente fazia um levantamento ontem, Fábio, nós temos quase, informei o prefeito já, 80 grandes eventos programados para 2018. Né? Então, na ocupação e reservas do Parque da IFAP, bem como também do Centro de Eventos. E aí você pode resumir, mas o que, que é, Marcio? Simpósios, feiras, congressos, apresentações artísticas, shows de grande porte nacional. Né? Então, existe essa visualização que o Chapecó hoje, ela está hoje para o Brasil, né, para que seja, né, você dá só alguns exemplos. Então, a Merco Agro, que eu acho que é um dos maiores eventos que teremos no ano que vem, né, e nós fechamos a Fetralog com o setor do Citran, que deve fazer a feira do setor de transportes. Aí nós temos a questão do metal mecânico, temos a Expen, que é a feira que vai ser no centro de eventos, que é do setor de TI. Enfim, feira de franquias, eventos, congresso internacional dos clubes de serviço, e assim por diante. Então, tudo isso faz com que essa movimentação, e as pessoas não têm obrigação de saber, e a gente tem obrigação de explicar, nesse sentido de que o que, que é você fazer e o que, que representa para Chapecó essa movimentação de pessoas. Você veja que uma Mercomóveis, por exemplo, né? Ah, mas a prefeitura, claro, nós fizemos um termo de complementação entre as partes, né? O que a gente faz sempre, assina em parceria, tudo tramitado pelo CONTUR, que é o Conselho Municipal do Turismo, que tem feito um grande trabalho, voluntário também, de participação. Nós temos três conselhos, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, o Conselho de Turismo e o Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação, que nós reativamos esse ano e trata dessa parte. Mas eu vejo que todo esse potencial que nós temos, esses termos de cooperações que são assinados, se a gente fosse cobrar a utilização do parque, pega hoje esse pessoal, consumo de alimentação, né, visita o nosso shopping, o nosso comércio aqui local, usa farmácia, abastece os seus veículos, aluga carro, usa o aeroporto. Então, essa sintonia, ninguém vai para Chapecó hoje e deixa de passar, porque é prático isso, né, de passar, né, alguém esqueceu uma gravata para um evento, uma camisa, um sapato, alguém quer levar uma lembrança, é uma camisa da Chape. E é um público um pouco diferente, né? Então, essa movimentação, e às vezes as pessoas ficam pensando, ah, mas tem que, claro, nós trabalhamos muito, e vieram algumas empresas de grande porte, gerando 300 empregos diretos, mais uns 300 indiretos, mas se você conseguir, pega na rede de comércio, você conseguir durante um ano, né, dessa extensão, apenas mil estabelecimentos, que cada um contrate uma pessoa a mais, são 1.000 novos empregos gerados. Isso aí, como é que você incentiva? Incentivando a economia. Né? Quanto mais gente tem para comprar, quanto mais gente tem para atender no hotel, quanto mais gente. Então, se a pessoa tem mais um hotel, ou tem mais uma mobilização, tem mais uma recepcionista do hotel, tem mais uma camareira, tem mais um cozinheiro, abre mais um restaurante, uma lanchonete, enfim. Então, essa corrente, esse círculo, faz com que a gente prepare a nossa cidade, e inclusive pela indústria do conhecimento, que a gente chama, né? Nós temos aí o nosso capital nesse sentido da cidade, que são as nossas universidades, que são em torno de 27 agora. Então, posiciona Chapecó numa colocação muito mais importante que até capitais do estado, do Brasil, no sentido de a referência na qualidade de geração de emprego, por exemplo, né? Você pega mais de 5.560 municípios, você ficar em 39ª, é uma satisfação muito grande para a cidade de você poder fazer isso. Então, esse crescimento que as pessoas às vezes falam, e algumas situações que têm que ser corrigidas, vai do que nós crescemos também, nós somos. Por exemplo, nós temos 200, dos 295 municípios catarinenses, são apenas 4 que completam o seu centenário esse ano. Joaçaba supera aí a marca dos 200 mil. Mas vamos, não, ninguém está falando mal, mas não tem problema nenhum em comparar, né? Vamos comparar então Joaçaba, Porto União, Mafra, são aquela região, né? São os três municípios. Se você fizer alguma das contas, até somar os três, não dá Chapecó. Uhum. População, renda per capita, alguém tem uma arena condá deles, alguém tem o aeroporto que nós temos, alguém tem o comércio que nós temos, incluindo shopping, a gente tem a estrutura universitária que nós temos. Tem alguns municípios que você compara, só os nossos estudantes hoje de nível superior, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, a soma disso é o que é um dos municípios em população. Então, será que nós, e aí eu digo, não é o setor público, privado, esse conjunto, será que a cidade, né, será que nós temos acertado mais ou errando mais? Então, essa concepção. Então, quando você identifica alguma coisa que está errada aqui, a gente também tem que ver como é que funciona os outros municípios. Senão, nós não atrairíamos tantas pessoas. Por que Rio do Sul? Agora, Chapecó sempre teve esse pensamento. É por isso que Chapecó hoje está desse tamanho e que é diferente de outras cidades que têm a mesma idade? Se você analisar comigo, por exemplo, eu sempre digo, eu sou um defensor acima da média, né, da cidade, porque não porque eu estou em cargo público, né, e conquistei meus espaços disputando eleição de forma democrática, mas eu nasci e me criei aqui, né, eu sempre tenho dito isso, eu tenho meu avô sepultado aqui, o Leopoldo, tenho meu pai Hernandes sepultado aqui, meus filhos nasceram aqui, então eu nasci aqui, então a gente tem uma identificação muito forte e esse acompanhamento faz com que nós temos um senso de defesa, não é da administração pública como um todo, é da cidade, porque a gente conheceu como era, né? Quando a gente ia, tipo no mercado, um dos nossos mercados que tem hoje ali, existia aquelas caixas de madeira que o rancho era levado por uma Kombi, que a gente era moleque e ia com a mãe comprar para ganhar um chocolate, né? Mas isso tudo, essa alteração, esse crescimento, eu falava de Rio do Sul tem em torno de 87 anos, mas deve ter 70 mil habitantes agora. Então você veja como a percepção, nós crescemos 70 mil habitantes nos últimos 17 anos, né, de 2000 para 2017. Isso vem problemas? Vem. Como vem gente boa, vem gente ruim, ninguém é perfeito em todos os municípios. Aumenta a violência, dificulta o trânsito. Se você fizer alguns comparativos, isso é bom ou é ruim? Esses dias, uma pessoa da revenda de veículos, você diz, mas porque o trânsito... Tá, mas espera aí. Quantas agências nós temos? Quantas revendas de carro e tal? Então, comparativo, eu até brinquei com eles, não, para de vender carro, porque quanto mais carro na rua, mais... Não, você pega e que... Quanto maior a cidade, maior. E as ruas continuam no mesmo tamanho, você vai criando alternativas, né, para isso. De repente, tu constrói um viaduto, abre mais uma rua, faz, mas os canteiros devem continuar no mesmo tamanho, você tira os canteiros, mas tem um limite. Não dá para você tirar calçado, não dá para você tirar o prédio, não dá para tirar a casa, porque você consolidou. Eu certo tenho feito um comparativo. Disse, não, tu vê que é 6,5 ali, tá meio difícil de andar. Disse, tu tem ido para Florianópolis? Porque lá o que você demora 15, 20 minutos lá é 1h30, 2 horas. E aí tu faz uma complementação também nesse negócio da renda das pessoas. Até pega uma Santa Maria, por exemplo, no universo do Rio Grande do Sul, 300 mil habitantes, é em torno de 100 mil veículos, uma proporção. Daí aqui tu pega, aqui 220 mil e 168 mil veículos. Então qual é o problema? Será que o nosso poder aquisitivo é maior? Será que a gente gosta mais de carro, de moto? A gente prefere ter dois veículos, investe mais em veículo na família, enfim, né? Isso é a conta que se faz quando... É coisa do celular, né? São quantas linhas tem na tua casa, né? Quantos dos teus filhos têm, que idade eles têm? Antes você ganhava um celular, tinha 18. Antes era, não, o sonho era ter um celular. Lembra do Fuscão aquele? O Fuscão que ele chamava, o celularzão, o tijolão, ele servia como celular e uma arma, né? Porque ele dava para ser utilizado de duas formas. Se defender. E aí tu, hoje, por exemplo, tu pega essa nova geração, de 12 anos, 12 anos, tá com, tem um iPhone para falar com o pai, para fazer conta, para pesquisar na internet. Então essa geração que vem vindo é muito mais avançada, a tecnologia cada vez mais, e quando a gente fala, estamos, não, chegou, é o aplicativo daqui, aplicativo para você pedir comida, aplicativo do Uber, aplicativo para pedir carro, aplicativo para você ver as suas notas, aplicativo para pagar as contas para o banco, aplicativo, né, às vezes fica sem jeito, o cidadão chega no aeroporto, o celular vai passando para cá, para lá e tal, e vai entrando nos lugares, código para cá, código para lá, então essa sensibilidade à cidade vai crescendo e esse setor do TI nosso é referência também aqui no município, por isso que eu estou falando nesse assunto. Um polo sendo construído. Então, tudo isso que a gente tem, esse levantamento e essa visão sobre a cidade, faz com que a gente e sejamos o que somos, né? Nessa concepção de crescimento de cidade. Então, o desenvolvimento econômico e turismo, não adianta você querer disputar espaço em algumas situações. Não temos praia, não adianta turismo, não. Temos que pegar aqui, botar uma escola de surf, não adianta, não vai vingar. Né? Então, tem o nosso rio Goiwen ali, tem que estar, né? Tá criando um atrativo muito grande, está criando, foi duplicada lá a estrada que vai para lá, fizemos duplicação do acesso, fizemos o contorno E, daqui a pouco tem o leste, tal. E as pessoas passam, as administrações passam e os outros vão ficando com o compromisso de fazer. Uhum. Então, você veja que às vezes tem um questionamento muito grande em relação porque quem é que está, como é que vai, porque o governo, nós somos uma cidade que, se você for ver, ao contrário de muitas cidades do Brasil que são dependentes do retorno do FPM, né, que é o Fundo de Participação do Município, é composto com o quê? Né, com o imposto de renda, com o IPI e tal. Então, ele resulta, Fábio, nos amplos, como é que tu vai a arrecadação do município? Chega lá sobrevivendo, deu um problema de economia o município. Aqui não, aqui sai esse movimento. Nós temos o atrativo do ISS, tem o IPTU, tem os eventos, tem as parcerias. Então, e o agronegócio continua sendo, né, por mais diversificado que seja a nossa economia, continua sendo uma mola propulsora, já foi e continua sendo e vai ser por muitos anos. As cooperativas, né, essas novas empresas que surgem, por exemplo, na área de TI, também voltados para o agronegócio. Também, né, essa facilitação que se tem, essa interação que existe, seja a nossa, desde a Aurora, né, cara? Ou seja, não é a troca. Sempre na situação, quem é que andou direitinho sempre? Porque não fazia diferença, mas Aurora. Né, tem uma história empresarial muito bonita de cooperativismo, como tem a Alfa, né, que completou seus 50 anos. Então, dá problema com a JBS, aparece quem é correto. Então, essa disciplina que a gente costuma chamar da cidade, ela faz com que a gente tenha esse desempenho. Então, eu acompanho lá em várias frentes, né, essa questão dos eventos, negócios. Você veja que o Troféu Desbravador nós fizemos, o diferencial deu certo, a EFAP deu certo. Aí agora, né, tivemos o encontro do Mercosul, aí tivemos aquela centena de eventos paralelos durante esse período na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Aí nós temos o Balcão do Emprego, que é aqui pertinho, que tem feito um trabalho, um auxílio, né, de colocação das pessoas, de interação, de oportunizar essa, quem quer a vaga e quem precisa. Aliás, todos os dias, cidadão, aqui manhã e tarde, a gente divulga as vagas do Balcão de Emprego, as pessoas procuram. Mas né? É por isso que eu estou dizendo, essa interação com a própria imprensa faz com que a gente tenha essa colocação das pessoas de visualizar, de ter dignidade, de ter geração de emprego e renda, consequentemente. Aí nós temos lá a sala do empreendedor, que a gente divulgou, né, os números que são mais de 7.400, você veja que o setor do microempreendedorismo hoje representa 30% da economia do Brasil, né, os pequenos negócios. E aí, então, incentivo nesse setor, quando tem empresa grande também, tanto quanto possível, que a legislação permite essa questão de incentivos fiscais, materiais, de orientação, de receber bem, de agilizar. Aí você pega e faz uma análise de todas essas situações. Agora, ontem ainda estive visitando, está sendo finalizada, né, a reforma que a gente fez ali no Centro de Informações Turísticas, né? Então faltava uma pintura, né, aquela parceria com a Polícia Militar, então faltava um acesso para pessoas com necessidade, faltava um banheiro decente, faltava um pessoal um pouco mais capacitado, por exemplo, que a gente se preocupasse com isso. Então todas essas questões fazem com que a gente tenha esse resultado. E claro que facilita esse trânsito que a gente tem já da vida pública, né, de poder identificar onde é que estão essas situações desconfortáveis, esses gargalos, essas alterações e alternativas que a gente tem que buscar. E eu sempre tenho dito, eu já tive em outras administrações, mas eu nunca vi uma afinidade tão grande como existe hoje, né, com o prefeito Bulicon, com com o governo municipal, com o setor produtivo, né? Existe uma liberdade de você trocar ideia, de ter crítica construtiva. Se for comparativo, né? Chapecó tem o horário livre do comércio há muito tempo, né? Concórdia, apenas no começo dessa semana, votou na Câmara e não foi unanimidade, né? A ampliação do atendimento do horário, ou ampliação do horário do comércio. Né? Sim, você veja que alguns casos, o Chapecó criou um conceito muito diferenciado. Eu me lembro que eu era moleque, por exemplo, ali quando eu fazia estágio CIE na Caixa Econômica, né? Eu fiz, e aí o cara chegava e disse, não, eu vou almoçar fora hoje. Não, cara, não, almoçar, tu não vai almoçar em casa? Tu não vai voltar pra tua casa pra almoçar? Então hoje, se tu pegar o pessoal do comércio, profissionais liberais hoje, do jeito que está essa movimentação, né, os restaurantes atendendo, né, e tu tem opção por quilo, tem muito essa diversificação que existe. Esses dias até me chamou a atenção, disse, não, eu vou contar, né, assim, peguei da prefeitura e fiquei olhando, tipo, tanto quanto o Zóio Fresteava, como diz um amigo meu, o Zóio Fresteava para as laterais, até lá no prolongamento, Fábio, aí você via... então o que que tu tem de opção ali? Não, quero um pastel, tem, eu quero uma tapioca, tem, eu quero um churros, tem, não, mas eu quero sushi, tem, não, mas eu quero um churrasco, tem, então eu quero pizza, tem. Então a diversificação gastronômica nossa de lugares, eu contei mais de 60 até chegar no shopping, daí se você entra lá, né, então mais dezenas de opções. Mas o que que eu quero dizer com isso? Cada estabelecimento desse tem essa incentivação porque tem esse público, né, essa rotatividade e essa alternativa do pessoal de consumir, de comer fora, de fazer lanche, de jantar, de almoçar. E aí tem a questão do custo. Antigamente, você se deslocar o tempo, né, e agora proporcionou com essa lei trabalhista, né, principalmente nos grandes centros, as pessoas criaram, e Chapecó vai indo. Não, eu moro, eu demoro 40 minutos para ir para voltar. Quanto é que você vai gastar de gasolina? Quanto é que é o teu tempo? Se você pegar e comer meia hora e ficar trabalhando, depois puder sair mais cedo, você aproveitar para estudar um pouco mais para a tua prova, ou ir para a faculdade um pouco mais cedo, quer dizer... Enfim, então, essa Chapecó proporciona isso. Então, o entorno, que são as nossas... a grande Chapecó que a gente chama, isso não é difícil de identificar, você chega numa... uma universidade, eu fiquei ministrando aulas lá por 8 anos na universidade, e agora está mais impregnado isso no bom sentido, de que as pessoas que fidelizou cada vez mais, as pessoas fazem conta até para investimento, né? Por que que a construção civil, 2016, houve uma retração no Brasil, chegou em alguns casos de 26%, e aqui cresceu 10%. Né? Então, muitas das pessoas, Chapecó está hoje... para alguns municípios do entorno, e aí não é só de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, inclusive, do Paraná, como nós éramos, né? O sonho era ter um apartamento em Florianópolis, ou Itapema, um negócio, para tu ter como uma opção, e se um filho pudesse, mas vai estudar hoje? Não. Hoje tu tem 40, 50 cursos de graduação que te dá essa oportunidade, então o pai faz conta, eu não quero meu filho na estrada toda hora para ir e voltar, vai lá estudar, eu vou, em vez de alugar, eu vou dar uma entrada aqui e tal, vou pagando a prestação, daqui a pouco tem outro filho para estudar, já vou pagando e conta para todo mundo, né? Porque as pessoas falam com orgulho, eu tenho um apartamento, um imóvel, comprei um imóvel, Chapecó. Então nós temos essa característica, essa de investimento, né? E temos várias opções aí, construtoras, e o setor imobiliário nosso é muito aquecido. Eu tive a oportunidade de conviver muito com esse pessoal. Em um determinado momento, até nós tivemos os preços assim, acho que extrapolando um pouco, né? Depois, mais ou menos, que caímos na demanda. É a questão da oferta, né? E a procura, você veja que, por exemplo, a questão de locação hoje te dá uma oportunidade, porque tu tem mais opções, né, de fazer. Então, os investimentos, a Caixa Econômica teve uma época que teve muito mais, né, aquecido essa questão de financiamentos diretos em relação a isso, e outra que a gente tem que puxar e reconhecer isso, né? Você veja que o Estatuto das Cidades, aí vamos falar um pouco do plano diretor, o Estatuto das Cidades, 10.257/2001, determinava que os municípios, todos brasileiros acima de 20 mil habitantes, fizessem o seu plano diretor, né? Então, daquela situação na época de 5 mil municípios, os mil que teriam que fazer, ou 1.500, apenas 30% cumpriram essa etapa até 2006. O nosso foi feito em 2004, em 2006 nós já estávamos programando a primeira revisão. Depois, em 2013, 2014, agora foi feita a segunda. Então, ela vai adaptando as questões da cidade. Ah, mas não... Claro, não vai contentar todo mundo. Um quer que não construa nada, um quer construir todo. Um quer que esteja só meio ambiente, outro não quer que tenha. Hoje não quer que seja mais industrial, outro mais comercial. Mas a cidade, eu acho que acertaram muito mais nesse acerto, nessas discussões, que demorou um ano e meio, foi feito um grande trabalho. Eu me lembro que o prefeito Buligon era secretário da pasta de desenvolvimento urbano, e eu acabei atuando, escolhido pelos pares, para presidir a comissão especial da revisão, pela experiência que tinha e teria adquirido, né, como adquiri lá como secretário de desenvolvimento urbano, e aliado também à minha formação, e lidar com isso. Então, facilitou, né, que nós tenhamos essa oportunidade de incentivar as pessoas. E aí também tem a questão da geração de emprego. Uma coisa é você ter 100 construções na cidade, outra coisa é você ter 300 construções na cidade, se for o caso. Então é mais gente, né? Ninguém, por exemplo, aí tem, é mais material de construção que se consome, mais comércio que vende, mais mão de obra, né? De pedreiro, mão de obra e tal, e assim sucessivamente, encanador, eletricista. Então esse conjunto, as pessoas, às vezes, se a gente for fazer uma análise, não precisa ser criteriosa, mas um pouco mais profunda em relação a isso, você vê que Chapecó tem sido, e a tendência é ter um crescimento acima da média dos demais municípios brasileiros em relação a isso. Deixa eu fazer um intervalo aqui, nós já voltamos agora 8h37. Passa rápido esse tempo, né? Passa, a conversa é boa, o tempo passa rapidinho. Nós já voltamos. Quem está te mandando um abraço? O procurador-geral do município. Grande, Fred Cavalli. Está aí nos acompanhando. Não, sabe que não, ele faz sempre. E o Cavalli tem um diferencial, né? Ele também tem esse amor pro Chapecó, né? Ele é minhoquinha da terra, né? A gente chama também, ele é a família dele, tudo. Então, tem uma história de acompanhamento. Ele é uma das pessoas na administração que tem a gente tem esse sentimento conjunto, né, de defender, de procurar acertar. Claro que a gente erra, porque não, como seres humanos, mas sempre tentando muito mais acertar do que errar. Intervalo, já voltamos com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Chapecó, Márcio Sander. É rapidinho. Atenção! Leiloeiropublico.com.br anuncia leilão online de veículos do Banco Sicoobi. Sexta-feira, dia 8 de dezembro, carros, ônibus e caminhão com valor a partir de 6.900. Documentos regulares e sem pendências. Leilão online de veículos do Banco Sicoobi, dia 8 de dezembro. Participe pela internet ou pelo site www.leiloeiropublico.com.br. Notícias em um minuto. Santa Catarina pode ganhar novas leis para incentivar a produção de alimentos no campo e na cidade. Tramita na Assembleia Legislativa projeto que fixa regras para a produção e comercialização de queijos artesanais feitos a partir de leite cru. O texto prevê critérios para instalações de produção e para retirada de matérias-primas de acordo com as características das pequenas propriedades rurais. O objetivo é estimular a formalização dos produtores, permitindo a inserção no mercado e viabilizando a atividade. E o Parlamento também avalia a proposta que prevê a implantação de hortas comunitárias nos espaços urbanos. O texto prevê o uso de terrenos públicos estaduais, áreas de entidades civis e imóveis particulares. Também determina que a produção seja destinada para o consumo da comunidade. Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Atenção vítimas de acidentes de trânsito que já receberam algum valor do DPVAT ou não. Quer verificar a viabilidade de receber ou então recuperar indenizações e diferenças de indenizações? A EDM atende às dúvidas das vítimas, oferecendo análise e consulta gratuita para justamente tirar suas dúvidas. Ligue para EDM Cobranças de Seguros, 49-3199-2036. Nas lojas Nazares, seu Natal é mais feliz. Aqui você encontra confecções e calçados feminino, masculino e infantil, além de cama, mesa e banho e brinquedos. Natal para toda a sua família está aqui nas lojas Nazares. Pagamentos em 10 vezes sem juros ou 4 vezes para março. Toda a seção de brinquedos em 12 vezes ou com 20% de desconto à vista. Lojas Nazares, seu Natal mais feliz fica aqui no bairro Palmital e EFAP. Nazare. Yeah. rapidinho na hora. Sua entrega sem demora, é só ligar. 3361-3000. WhatsApp 99613000. Ou pelo site da São Lucas pra você pedir. É só ligar. 3361-3000. A São Lucas traz novas formas de estar perto de você. Ligue 3361-3000. Acesse o site Rede São Lucas ou peça no WhatsApp 99613000. Farmácia São Lucas. Sua farmácia sempre perto. Aurora, há 46 anos, nós acreditamos no cooperativismo. Em nossa companhia, você fica bem informado. Rádio Chapecó. Chapecó Notícias. Entrevista. Oito horas e 42, de volta com o nosso Chapecó Notícias, nas ondas do rádio em 1330 e também na internet. Na internet estamos lá com nossa transmissão no Facebook. É o Som e Imagem para ver e ouvir a nossa programação. Dona Ivete, que trazendo um cafezinho, né? Dona Ivete, querida. Bolachinha não trouxe aí, dona Ivete. Geleinha nada, bico seco. Eles abusam também, né? Querem água, café, né? João Espidão, né, dona Ivete? Mas tudo bem. Muito obrigado, viu? Vamos lá, seguindo por aqui, nas ondas do rádio. Bom, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Márcio Sandri, está conosco. E eu tenho aqui uma manifestação, ou algumas manifestações, vamos lá. Pelo nosso WhatsApp 998-405620, o Pedro mandou um recado aqui e ele faz o seguinte, depois ele complementou. Então vou fazer as duas numa aqui, tá? Bom dia, Rádio Chapecó. Inicialmente concordo com o entrevistado que Chapecó desenvolve economicamente, é a realidade. Pergunto, a pasta que o secretário está no conceito abrange o item qualidade de vida? Chapecó proporciona boa qualidade de vida ao seu povo? Pergunta ele. Uhum. Qual o percentual da pasta para investir na ponta para desenvolver ao cidadão, ou para devolver ao cidadão o que gasta para viver em Chapecó? Pergunta o Pedro. E aí depois ele fez aqui também um complemento, que a gente tratou de outro assunto. Secretário, universidade faz pesquisa e extensão, então quantas, como é que é? Quantas tem pesquisa e extensão em Chapecó? Fala aqui do, a gente falava do, das universidades aqui, são 27, né? Instituições de ensino superior, isso, né? Então, a gente classifica dessa forma. O poder público conta que tem 25 universidades na cidade, será mesmo? Acho que tem, acho que ele está se referindo a que tem algumas mas de forma à distância. Não, mas tal. A gente tem que classificar como a identificação dela, não, assim, se é presencial, não presencial, você entende? Fábio, só para esclarecer já o assunto. A contribuição das universidades para com a cidade. Tem aquela questão, tem o caráter comunitário, assim, então vamos lá, Universidade Federal, daí tem o DESC aí do Estado, tem a Federal, tem o DESC, tem a de caráter comunitário, que é daí a UNOESC, no Chapecó, que era antigamente toda. Aí é a questão da história, né? Sim. Era tudo UNOESC, depois, por exemplo, eu me formei na UNOESC, que era aqui, e depois fiz os 4 anos de pós-graduação na UNO Chapecó. Então, tu vai ter essa característica. Eu só não entendi essa pergunta dele ali.